sobrenome é Love. Tô calejado de tanta decepção. É, ser bonzinho não tá prestando mais não. Só meto a cara com as que não tem coração. Sentimento tá calejado de tanta decepção. Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor. Com belas palavras me encantou. Agora aguenta, tem varaz cedendo que você negou. Ô moça, chocoloca bem de eita. Garota, bate a bunda forte no lobby. Ô moça, chocoloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no lobby. Ô moça, chocoloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no lobby. Ô moça, chocoloca bem devagarinho. Garota, aumenta o paredão. Meu nome é Kart, sou meu melhor. Portal do Arrocha. Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor. Belas palavras me encantou. Agora aguenta, tem varaz cedendo que você negou. Ô moça, chocoloca, eita sua! Garota, bate a bunda forte no love. Ô moça, chocoloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no love. Ô moça, chocoloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no love. Ô moça, chocoloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no love. Aumenta o paredão. Meu nome é Kat. Sou eu.